Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo o programa Caminho Santo, esse programa que tem como objetivo fortalecer a tua fé, trazer uma orientação clara sobre o que a palavra de Deus diz e, mais do que tudo, que você tenha em Deus o temor do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. Por que que às vezes o mal então te visita ou você está sendo afligido? Te falta o temor do Senhor? Você pergunta: poxa, mas eu sou crente. Acontece que todos nós erramos. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, muitas vezes, nos homens que andaram com Deus, que buscaram a presença do Senhor, todos eles falharam, todos eles tiveram erros. E Deus muitas vezes o disciplinou, o corrigiu, para quê? Para que ele voltasse para o caminho, para que ele não errasse o seu objetivo, o seu rumo. Por isso a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 29, no verso 15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vai envergonhar a sua mão. Quando você está sendo disciplinado, quando você está sendo corrigido com vara, está te doendo alguma determinada situação, algum inimigo se levantou contra você, saiba, Deus usa as situações para que você adquira sabedoria. Por quê? Porque você, sendo apertado, você vai correr para onde? Para junto do pai. A criança, quando se sente ali ameaçada, quando ela vê uma situação e o pai está por perto, o que que ela faz? Ela corre para o colo do pai, ela corre para perto do pai. Por quê? Porque sabe que ali vai ter proteção. E o Senhor te corrige. Por isso, a palavra de Deus diz, ainda em Provérbios, capítulo 15, verso 9: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. A disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda. Deus, muitas vezes, está te corrigindo, está te apertando ali, para quê? Para que você siga na justiça. Não se revolte com a disciplina, mas glorifique a Deus. Nós vamos orar com o pastor Hélder, e desde já receba a bênção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Oremos, meus amados. Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, na certeza e na convicção que o Senhor é um Deus da aliança, um Deus que promete e cumpre cabalmente tudo o que o Senhor diz. Por isso a tua palavra diz que céus e terras poderão passar, mas a tua palavra não há de se passar. Assim, Deus, eu te peço que o Senhor oriente os teus filhos a viver em conformidade com a esperança do teu nome, na certeza que o Senhor é maior e melhor, que agindo o teu Espírito quem impedirá. Assim nós amarramos e desfazemos tudo o que não vem do Senhor, que o Senhor possa trazer luz, discernimento, poder, graça, refrigério a cada um que nos ouve, e que o Senhor ilumine a vida, o deitar e levantar, o ir e vir de cada um de nós, que as nossas decisões sejam tomadas no Senhor. Fortalece corações neste dia, e que cada um seja suprido na suficiência do teu nome, no poder do teu nome, porque agindo o teu Espírito, quem pedirá algo contrário? Nós te abençoamos e pedimos a tua paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu

Salomão, ele teve um filho chamado Roboão, e tendo Roboão confirmado o reino, depois da morte de Salomão, seu pai, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. No verso 9 diz assim: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão, seu pai, tinha feito. Queridos, aqui mostra que depois da morte de Salomão, ele teve um filho, esse filho se fortalece, e aí ele abandona os caminhos do Senhor. Quem é que vem contra ele? Sisaque, rei do Egito. Por que que isso aqui aconteceu, meus amados? Porque Israel, quando ele sai do Egito, ele, diz a palavra de Deus, saqueou os egípcios, de modo que eles tomaram ouro, tomaram prata. 400 anos depois, Satanás espera uma oportunidade e falou assim: ah, é? Você agora deixou de ser crente? Você agora parou de andar nos caminhos do Senhor? Você não vai mais na igreja? Você quase não lê mais a Bíblia? Orar então nem se fala? Vigília, você nem se lembra qual foi a última vez que você foi? Deixa comigo, devolve tudo aquilo que você me saqueou, tudo aquilo que você conquistou do que era meu. E, amados, nós temos que vigiar. Por quê? Porque o inimigo é aquele que é vingativo. Se você era cheio do Espírito Santo, se você fazia a obra de Deus e parou de fazer, vigia na terra. Por quê? Porque o inimigo vai querer saquear aquilo que você conquistou. E pior ainda, quando você comete erros diante de Deus, a palavra de Deus diz que você é punido em dobro pelos seus erros. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías, capítulo 40, o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quando você erra, Deus, a palavra de Deus diz que ele castiga e repreende a todos quanto ele ama, mas diz a palavra de Deus que você recebe em dobro aquilo que você errou. E por quê? Porque é uma lei que o Senhor instituiu da restituição. Êxodo capítulo 22 explica o seguinte: se alguém furtar boi ou ovelha, ou abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas e 1 ovelha. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. No verso 7 de Êxodo 22 diz: se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso lhe for furtado daquele que o recebeu, e se for achado ladrão, este pagará o dobro. Queridos, quando nós cometemos erros, saiba, o inimigo é aquele que nos pune. Eu me lembro uma vez, eu queria comprar um terreno que era do lado de uma chácara que eu tinha, e aí foi colocado uma placa: vende-se essa chácara, que era do lado da minha chácara. E eu observei que o corretor que estava vendendo aquela chácara era um amigo meu, um conhecido meu aqui em Brasília. E o que que eu fiz querendo comprar aquela chácara? Eu falei assim: eu vou arrancar essa faixa de propaganda desse meu amigo corretor e vou ir trabalhando e juntando dinheiro e vou tentar comprar essa chácara. Aí eu fui lá, ranquei a faixa que esse corretor amigo meu tinha colocado para anunciar essa chácara vizinha minha. Pouco tempo depois, eu acho que um mês, 40 dias depois, chegou na minha casa uma propaganda de um concorrente meu. Eu tenho uma empresa de rádio táxi aqui em Brasília. E do outro lado, de um lado tinha a propaganda desse meu concorrente, de uma outra rádio táxi. E do outro lado tinha o quê? A propaganda daquele corretor que era meu amigo e que eu tinha arrancado a faixa dele lá da chácara do lado.

Os nossos apetites não controlados nos desgovernarão. Aprenda isso. Os nossos apetites não controlados nos desgovernarão. Quando você for dar a próxima garfada, faça isso com ações de graça. Quando você for não dar uma garfada, ou seja, se consagrar, faça isso como ato de adoração. Nós temos que entender, meus amados, que os nossos apetites precisam ser controlados pelo Espírito Santo. E aqui eu não digo apenas o alimentar, mas o sexual, o financeiro. Você precisa se dominar, porque senão os seus apetites irão te desgovernar. Que nós possamos viver nesta realidade tão especial, meu querido. Que tudo que somos e temos é para a honra e a glória de Deus. Seja fortalecido em Deus. Nós te abençoamos e rogamos que o poder de Deus te envolva e que todos os seus apetites sejam dirigidos e governados pelo Eterno, em nome de Jesus. Amém. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus possa sempre estar te fortalecendo. Você possa estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas para que você cresça na graça e no conhecimento, você precisa meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia, para que ela preencha o teu coração, porque a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Quando você se encher da palavra de Deus, o seu testemunho vai fluir de uma maneira natural, aquilo que sair dos teus lábios vai produzir vida no coração de quem está ouvindo. Por quê? Porque você vai estar falando a palavra de Deus, e a Bíblia diz, toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes prosperará para aquilo pela qual eu a designei. Deus, ele então coloca no seu coração a palavra dele, você fala, e aquilo que sai dos teus lábios produz o quê? Produz vida. E você falar da palavra de Deus, você falar do evangelho do amor de Jesus, o evangelho das boas novas, é uma ordenança do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, diz o Senhor. E no livro aqui de Romanos, capítulo 1, verso 16, Paulo fala, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Existem alguns crentes que têm vergonha de levar a Bíblia, vergonha de falar que é crente, vergonha de falar do amor de Deus, do amor de Jesus. Não faça isso. Jesus diz, todo aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, também eu me envergonharei dele quando vier com os santos anjos. Então, vigia na terra, fale do amor de Deus, convide as pessoas para irem para a igreja, porque lá o pastor vai trazer uma palavra, a palavra de Deus vai ser colocada, e o Espírito Santo é que faz a obra. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Teu papel é como o daquela menininha lá que trabalhava na casa de Naamã. Simplesmente, olha, se o meu chefe fosse lá em Israel, onde tem um profeta, então chame para a igreja. Você vai ver que ele vai ser abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Um beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo e rogamos que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida. Rogamos que o Senhor te ilumine, te alimente, entendendo, meu amado, que nós somos fruto daquilo que amamos e nós desejamos aquilo que amamos. Então, que você possa amar a Deus e buscar as coisas de Deus. Assim, viva na completude do nome de Deus. Nós pedimos a tua paz, Senhor, sobre a vida do teu povo e que você possa estar, meus amados, interagindo conosco, acessando o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Ore por nós e até amanhã, se Deus nos der graça, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.